com vocês, um Realcast. Varenda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you, man. Sejam bem-vindos a mais um Realcast. Eu sou o Thiago Amorim e eu faço uma bota pra cada pé de Wither. Boa noite, eu sou o Vanilla Alexandre. E no meu tempo, isso aqui era tudo mato. E ali onde tá o Rochão agora, ali só tinha água. Fala aí, galera. Meu nome é Luiz Aladares e Ultazeus. Oi, gente. Eu sou a Anne Bressan, o Broken Side. Eu não pensei em nenhuma frase engraçada. Eu sou dona do Tirinhas. Eu não pensei em nenhuma frase engraçada. Obrigada. E é porque é dona do Tirinhas. A gente vai lá pra rir. Acho que foi a primeira página de Dota que eu comecei a curtir antes de jogar muito, assim. Ah, eu também. Agora, voltando no passado. Ué! Ai, ai. A gente já começa assim. Vamos mandar histórias de como a gente conheceu o Dota 1, né? Antes de ter o 2. Teve aquele joguinho, aquele mod de Warcraft. Que, se eu não me engano, começou no Reino do Caos. Reign of Chaos. Que eles usaram um mod lá, até de StarCraft, pra criar o Dota. É, porque na verdade o Dota começou com o Aeon of Strife, que foi o primeiro MOBA que já existiu, que ele ficava no StarCraft, era um MOBAzinho. Eu pessoalmente não cheguei a jogar ele, só ouvi comentários de como ele funcionava, mas ele funcionava basicamente com como era a primeira versão do Dota. Tá, mas antes da gente iniciar aqui o início do Dota, Iniciar o início foi épico, adorei. Eita, falei iniciar o início. Antes de iniciar o início. Eu falei isso, caralho. Não, meu Deus. E agora? É forte. Don't worry, be happy. Deixa a Amy contar a história dela do Dota 1. A primeira experiência dela, sei lá. Tá bom. Eu comecei a jogar o Dota 1, né? Que agora virou Dota 1, porque antes a minha época era Warcraft. Em 2011, quando um amigo meu do colégio pegou e falou assim pra mim: Anne, tem um jogo pra mostrar pra você, você vai gostar pra caramba desse jogo. Eu pensei, meu Deus, que negócio que é esse? Aí eu joguei a primeira partida com ele, não entendi muita coisa, mas a primeira coisa que eu falei pra ele: meu Deus, esse é o jogo que eu sempre quis jogar na minha vida. Caramba. Aí eu fico pensando, como que eu aguentei jogar o Dota 1? Porque a gente abre o Dota 2 agora e olha que é a coisa mais bonita do planeta e o Dota 1 tão feio. Daí eu não sei, né? Mas o amor foi crescendo, eu comecei a jogar bastante, meu amigo me ensinou assim na primeira semana, e depois o resto ele falou, se vire sozinha, aí eu tive que me virar sozinha, fiz um monte de cagada, e não sei, gente, não sei mais o que falar das minhas primeiras então cagadas. Então eu acho que eu conheci o Dota 1 primeiro que tu, que eu acho que em 2009, 2010... Ah, então você conheceu antes. Na época que eu tava ainda terminando o colegial, um amigo meu era viciado nesse negócio de Dota. Aí ele falou, vamos jogar aqui uma com a galera. Eu, beleza, qual é o herói bom aqui? Ah, pega esse aqui. Aí ele tinha as casinhas lá, eu não sabia pra onde ir. Eu peguei um com a espada, eu não sei se era a versão do Sven naquela época, mas ele mudava de cor. Mudava de coisa. Eu peguei a Draw Ranger primeiro. Eu tinha pegado a Draw Ranger primeiro, eu achava ela maravilhosa. Aí o cara atacava de longe. O cara atacava de longe e eu era melee, então. Eu não sabia chegar nele sem morrer. Sem tomar metade da vida. Ou achar que era imortal pra torre também, né? Isso é um clássico. Ah, não. Eu sabia das torres e tal. Mas eu não conseguia. Eu não sabia que a torre machucava. Não sabia que doía. Eu sabia que tinha essa parada, mas eu não sabia como assim. O cara tá aqui de longe, ele tem vantagem. O herói dele é melhor que o meu. Eu pensava a mesma coisa. Não, jogo único, quebra... Eu queria só jogar com heróis que atacavam a distância. Porque pra mim eles eram melhores. Eles eram melhores, porque ele te deixava chegar perto. Se você tentasse chegar, os creeps iam em cima. Bem isso. Eu acabei contando a minha primeira história. Então. Eu comecei a jogar Dota 1. Tá com mais ou menos 10 anos que eu escutei aquela música do Bass Hunter. Quem nunca escutou aquela música, nunca jogou Dota. Caralho, Dota é muito top, velho. Tipo, eu escutei aquela música e eu vi ele jogando. Caralho, eu quero jogar esse jogo. Esse jogo deve ser muito foda. Aí eu fui procurar Dota. Aí tinha lá, Defense of the Ancient. Eu, caralho, esse jogo existe, maluco. Mas deixa aí um comentário. Eu nunca entendi nada da música. A única coisa que eu entendi da música é que tinha a palavra Dota. Daí tem a palavra Dota, já abre o olhar assim, o sorriso na cara. Porque de resto, não sei o que o cara tá falando. Tipo, ele tá falando, tá discutindo com a mãe dele, dizendo pra ele, velho, deixa eu jogar Dota, que eu tô aqui embaixo do ventilador, curtindo com meus amigos. É mais ou menos isso. Ah, entendi. Aí depois ele vai pra uma boate. Aí daí eu não entendi mais. ele parou de jogar Dota. É, e ultimamente ele tem jogado League of Legends. Nossa, cada cadência de um herói. Eu conheci acho que em 2010, porque eu já jogava muito jogo de estratégia, tipo Age of Empires, essas coisas. Aí em 2010 eu cheguei no ensino médio, aí eu comecei a jogar Warcraft 3. Aí eu jogava muito aqueles mapas que tinha aquele Fight of Characters, aqueles RPG que tinha Final Fantasy, tinha Twilight Eve. Aí um dia chegou um amigo meu com uma versão lá do Dota, e a gente no meio da aula começou a jogar Dota lá no fundão, enquanto tava tendo alguma aula lá, acho que era informática básica, e a gente ficou jogando Dota lá no fundão, velho. Tipo, foi muito bom. Eu lembro que o primeiro herói que eu joguei do Dota foi com... Atenção agora, né? Ninguém vai... no próximo episódio. Cena do próximo episódio. Nesse momento, então... Ian, bota aquela música lá, Round About. Então, não saiu, foi com, só saiu, não saiu herói. Ah, sim. É que tá morrendo aqui, eu sei que do nada eu começo a falar, aí do nada corta. E o primeiro herói do Vanilla foi... Eu joguei primeiro com o Faceless Void. Eu jogava tanto com ele que eu sabia até decorado os dois nomes. Porque ele tinha dois nomes diferentes. Ele tinha Dark Terror e tinha o outro que começava com G. E eu não lembro qual que era esse outro nome. Goid. Era Goid? Não. Porra. Não sei. Não, pô. Tô falando besteira aqui. Depois dele, o herói que eu comecei a jogar foi com a PA, que virou minha xodó até eu parar de jogar em 2015, 2016. Quando... um pouco antes de começar o Dota 2, que foi em 2013, se não me engano. O Dota 2, eu acho. Não, começou 12. Eu acho que em 2012 eles começaram a distribuir a versão beta e que as pessoas tinham que mandar, preencher um formulário lá pra eles enviarem o convite. Sim, pra você aí poder jogar. Tu tinha que, eu ganhei aquilo. Pedia pros teus amigos as keys pra entrar primeiro também. Isso. Mas acho que foi. Mas não foi em 2013 que começou mesmo, de fato, sei lá. Sim, foi em 2013 que ele foi aberto. Foi o ano do primeiro date? Sim. Ou foi 2014? Ah, enfim, uma Wikipédia aqui ajudaria muito, mas... Pra falar a verdade, o primeiro take foi em 2011. Esse ano vai ser o 7, então foi em 2011. 2011, mas ainda era um. Sim. Não. Ele tava no... Era no, versão no, beta, não era? Sim, era no beta. Eita, então... O beta começou em 2011, foi aberto, entre aspas, em 2012, que foi liberado as keys pra tu distribuir. E em 2013 foi liberado pra geral. Ah, tá. Então até 2013, aqui nos computadores da Federal, o pessoal só jogava o Dota 1. Até porque o Dota 2 não, tinha uma parada lá que a Steam era bloqueada na internet daqui. Aí dava só em LAN. Aí, tipo, eu mandei bem até com o Terror Blade, gostava de jogar com ele. Só que eu era muito ruim, cara. Rampage. O meu primeiro First Blood, e foi meu primeiro kill também, foi em cima de um cara que era novato que nem eu. Ele falou que tinha jogado 3 partidas, mas não, ele só jogou assim pra... Que nem tu aí, fechando o time. Então vai em cima dele. É assim que eu vi ele no mapa, ele tava dando soco lá, eu matei, caralho, First Blood. Aí eu falei, que jogo legal. O meu assim. Primeiro foi fácil, eu passei o jogo todo farmando em cima dele. O meu primeiro herói foi Shadow Shaman. E na minha segunda partida eu descobri que dava pra... segurar o cara com as cobrinhas. Explica aí a piada. Ué, não é piada. É porque quando tu luta em cima do cara, ele fica preso. Mas não é... Mas é, luta... Ah, tá, tu tava no meio do cara. Isso, ele ficava no meio das cobrinhas tentando fugir. Aí, tu fez isso aí umas duas partidas atrás, duas, três partidas atrás com o maluco. Eu sempre faço. É Shadow Shaman 101, tá ligado? É o basicão do boneco, quase. Ultimamente a gente tá na má de derrota aqui, meu Deus do céu. É que fica difícil, né? Quando a gente tem um carry que com 30 minutos de jogo só tem 60 de farm. É, daí realmente fica difícil. 60 de gold, viu? Não é 60 clips. só pra deixar frisado. É o AM que escolhe fazer a BF com 40 minutos, né? Exato. É aquele Volker cansado que dá 40 minutos de game e ele terminou a Midas. Isso mesmo. É aquele Rick que faz Shadow Blade. Caralho. Ai, meu Deus. Vocês só riem, mas eu já vi no mesmo jogo um Magina fazendo Blink Dagger e um Rick fazendo Shadow Blade. Isso aí, pessoal. Mas é mal comum as pessoas fazerem Blink pra M. Isso aí, o pessoal vendo os vídeos do Dendy, eles acham que é sério. Pra M, pra PA, pra Jugger, o pessoal acha tendência a fazer. Com o Jugger, tem um lance que se você tivesse uma Blink, você podia controlar o ultimate dele. Eu acho que hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Caralho. Foi em 2015. Foi antes do TI. Colocaram essa coisa aí de que podia usar item no meio da ult do Juggernaut. Ou era só... Eram alguns itens que funcionavam dentro da ult do Juggernaut, tipo a Abissal, a Difusal e a Blink. É tipo, tu tava ultando em dois, aí tinha um cara mais pra lá, tu brincava e a ult continuava em cima daquele. Eu achava isso escroto, ainda bem que tiraram. A gente tá indo muito a fundo ainda nesse começo. Eu queria voltar um pouco, assim, pra falar do ambiente que vocês jogavam, se os amigos de vocês jogavam, se vocês jogavam em casa. Em Lan House. Eu só jogava na escola mesmo, porque meu PC era uma batata, aí ele só servia pra eu ver cartinha de Yu-Gi-Oh! Então, eu jogava quando eu tava na escola, a gente juntava tudo lá no laboratório, ficava lá fazendo aquela resenha bem massa e jogando nos horários vagos. Ah, cara, eu jogava com o PC do filho da dona da pensão. Que ele jogava com os moleques da rua de cima, aí eu, não tô sem fazer nada, vou jogar um pouco aqui. Mas eu nunca entendi lá, só vim entender o Dota mesmo, já na faculdade. Ele fala aí de... Eu jogava em casa, meu Deus. Ninguém jogava em casa, tô chocada. É, porque assim, aqui não tem ninguém que é burguês safado. entendi. Tecnicamente eu tava em casa, né? Eu tava de inquilino naquele lugar. Eu jogava no Lan House que tinha aqui perto, que eu conhecia o dono. Então, ele, quando não tinha ninguém, ele deixava a gente entrar pra jogar. E, às vezes, tinha corujão de Dota e de CS. Nossa, aí, velho. Quando não fechava as vagas de todos os PCs, ficava sobrando um ou dois, ele me chamava, vem aqui, completo. A melhor coisa que inventaram com o negócio de Lan House, cara, que não tinha na época de locadora de videogame, pelo menos não muito, é corujão. Corujão é a invenção dos deuses, cara, pra Lan House. Pena que eu não ficou violento. No meu tempo, eu era doido pra participar de um corujão, velho. Mas eu nunca pude. Sempre que tinha corujão, essas coisas, eu ficava lá doidinho pra ir. Minha mãe nunca deixava. Até hoje eu sou frustrado com isso. Caralho, Vanilo, enquanto a gente for em dezembro pra Campus Party, eu vou fazer um corujão pra você, cara. A gente leva... Opa. Ele precisa realizar esse sonho dele, né, gente? Cada um leva seu notebook e a gente madruga lá. Aí sim, meu bom. É que a gente, depois que não passou essa época da Lan House, a gente faz o Carnadota. É, em vez de... Porra, Carnadota. Em vez de curtir o carnaval, era o último que teve, foi no evento da Besta. Que veio todo mundo aqui pra casa com seus notebook, eu tava com meu PC aqui. Aí, cara, varou a madrugada naquele evento. Eu lembro desse evento da Besta que eu colocava despertador. Quando eu contava o tempo. Quando a Besta fosse aparecer de novo, eu tava acordado. Foda-se o horário. É, podia ser 3 horas da manhã, 5 horas da tarde. Eu tava lá. Bota meia hora antes de começar o evento pra tu já se preparar, ligar o PC. O PC já devia estar ligado, né? Sim, já tava ligado, aberto no Dota. O Dota aberto lá, contando as horas na Steam. Pessoal, caralho, esse cara joga muito, velho. 3 mil horas. Aproveitando que vocês trouxeram o assunto de eventos, vocês lembram qual foi dos eventos do Dota 2 que vocês mais gostaram? O da besta, cara. O da besta foi... Pra mim, o Bloom, né? O Neil Bloom, o da besta, pra mim foi o mais legal. Eu não gostei muito do Dark Moon, achei meio assim... Achei muito fácil. Foi flopado. Porque tinha um bug no modo lá pra você ganhar insta-win. Quando você chegava não, no então, era só chegava no nível do Tex e daí, tipo, era só no nível do Tex, no nível do Invoker, aí era só encurralar, entupir de bomba e alguém chamava o Invoker, pum! Daí, tipo... Não, tipo, era só ignorar o Invoker, que ele ia ficar sem aparecer pra você, né, os minions dele. Uh-huh. O Tex fica uns 10 minutos lá, eu lembro do Valdeck falando, cara, vou ficar 10 minutos aqui só pra garantir. Só que eu não precisava tanto pra matar ele. Mas era. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, esse bug aí, meu computador reiniciou porque o FPS foi pro chão. Ficou negativo o FPS. Tu tem que mover a tela da explosão, tá ligado? Pra não ficar na tua tela. Pra eu mim, não sabia eu... o que era que ia acontecer. Simplesmente desligou porque eu. What? Nem o computador aguentou assim as fortes emoções do momento. O meu não travou, não, mas foi engraçado, o pessoal desesperado. O meu travou, mas eu levei um susto, porque, tipo, começou a explodir o negócio, deu um pulo na cadeira, daí eu vi que tinha ganhado, já fiquei desesperado achando que tinha perdido. Ai, meu Deus. Rapaz, o da besta realmente foi o mais marcante, que foi o que eu mais joguei. Os que eu mais gostei foi o do... O Dire Tide, o primeiro, que deu aqueles correzinhos, que eu acho que cada um no mundo que joga Dota deve ter um, aqueles dragãozinhos. Que o jogador virava um dragão e tinha os ovinhos e tal, uma viadagem só, mas era muito legal. E o que o evento de Halloween, que o Roshan saía correndo atrás da pessoa. Eu ia bicho, falar era, aquilo esse é muito aí. Louco. Aquilo era muito louco. Esse o Roshan pra mim gigante foi o melhor evento, velho. A gente tinha que proteger lá a cesta de doces, porque se deixasse lá, o Roshan via roubar a cesta de doces. Aí tinha que também pedir que o outro time conseguisse roubar, porque quem pegasse lá uma quantidade maior de doces era o time que ganhava no final. Era muito bom. E o Roshan, se eu não me engano, ele vinha cada vez mais forte. Ele aparecia... O time derrotava, aí passava um tempo, ele voltava mais forte do que veio. Ia ficando assim até não aguentar mais. Teve outro? Outro modo que eu gostei também foi a... Acho que foi a segunda ou foi a terceira da Dire Tide, mas foi pouco tempo depois de sair a Legion Commander, se eu não me engano. Que foi uma Dire Tide que você tinha que te proteger uma base que ficava vindo... Umas ondas de personagens pra você esse derrotar. Esse daí não foi, foi o evento do Wraith King, que mudou de Skeleton King pra Wraith King. Foi esse mesmo, foi muito bom esse evento, velho. Que tinha que proteger o Wraith King, que ele ficava no... Isso, o Leoric ficava preso num cristal, aí no final ele virava o Wraith King e ia matar todo mundo. A gente tinha que matar o Wraith King, no caso. Duas vezes. E depois do Dota também teve a primeira grande mudança, que foi quando o pessoal que não tinha placa muito boa começou a odiar a Dota e foi migrar pro LoL, que foi o Dota Reborn. Nossa, verdade. Cara, graças a Deus que coincidiu com a minha troca de placa de vídeo, porque a minha placa antiga, ela pesava pra jogar aquele jogo. Ficavam uns defeitos de linha no monitor, me atrapalhando no terreno. Eu fui um desses que sofreu bastante com a mudança do Reborn, porque meu notebook não conseguia rodar o Reborn de jeito nenhum. Aí por isso que eu passei acho que faz um ano e meio quase que eu não tava jogando Dota. Vim voltar esses dias agora. Não, ainda tô me acostumando com esse negócio do Roshan ter mudado de lugar. De novo. Esse negócio dessas runas que tem agora de recompensa. No meu tempo tinha essas coisas não, meu irmão. Era o Dota raiz ali, era a runa no Rio. É o Dota de Varsa. Uma runa cada 2 minutos e um lado só do mapa, né? Exatamente, tinha aquela briga no começo do jogo pra ver quem era que pegava a primeira runa. Aí, saudade. Exatamente. Aí tu já botava os primeiros picks pra lutar no começo, garantir o first blood. Até a vida na jungle era mais difícil, porque tinha bem menos campos do que tem agora. Aí já mudou muito do Dota 1 pro 2, que já... O requerimento de placa de vídeo, né? Isso. Definitivamente. Quem tem notebook sim, mas pebinho que nem eu, sofreu isso. É, porque também, né, o Dota 1, Warcraft 3 roda até numa batata, se você ligar dois eletrodos nela. Roda no celular aqui, cara. Roda no celular. Ah, mesmo. Nesses celulares, tipo iPhone, tipo Moto G, essas gerações. Esse G3 novo. 2 e 3, eles rodam. Aí, pronto, placa de vídeo, mas também não precisa ser a placa de vídeo. A minha placa de vídeo aqui aguentava o primeiro Dota 2. Aí o Reborn, cara, realmente pesou. Pesou muito. E cara, saiu... quando eu comecei a jogar, a primeira vez que eu baixei o Dota foi no notebook do meu pai, que não tinha aquelas placas de vídeo integradas e ficava só uma mancha verde, só dava pra ver a HUD do jogo, tipo, o mapa, as skills e tal, e não dava pra ver nada. Uau. Nada. Dava pra ver uma torre, uma árvore aqui e ali. E foi a primeira vez que eu dei um rampage. Eu fiquei muito emocionado. Aí, a partir desse dia, eu comecei a jogar de suporte porque é uma carência que tem no mundo. Virou monge, falou, mas tá errado. Foi quase isso. Rapaz, pra mim, a primeira vez que eu dei um rampage foi do jeito que a maioria das pessoas consegue dar seu primeiro rampage. Contra bots? Na base. Pegar o Dota 1 contra bots, pica o X e bota só mid. Ah, tá. Não tem jeito mais fácil de dar o primeiro rampage do que indo com o X só no mid. Deus. Quando o machado começa a rodar, meu irmão, não tem quem fique em pé não ali. Ninguém segura não. Nem lembro, cara, como foi meu primeiro rampage, mas eu lembro de já ter gritado muito os primeiros. Depois, mentira. Blastoise! Blastoise! Agora... Que eu não dou, que eu nem sei mais como é ser... Não dou um rampage, né, pra não ficar esquisito. É, talvez posso falar de volta, que ficou muito esquisito. Pode mandar cortar, pode mandar cortar. Talvez, talvez. Não, pera, como será que a gente corta? Ou será que é melhor? Ou será que não? Deixa eu falar de volta. É, tem tanto tempo que eu não faço rampage, que eu nem sei mais como é a sensação da rampage, então eu não posso opinar. Esses dias eu consegui dar um rampage jogando mesmo partida normal. Ah, não lembro agora se era partida normal ou se era competitivo, mas tipo, nem precisamos entrar na base, dentro da base dos caras. Foi tudo, vocês estão tão alinhadinhos aqui, pá. Meu último rampage foi com a PA usando a Battle Fury. Não tem jeito mais fácil de conseguir. E agora falando um pouco mais dos heróis, quais heróis vocês gostam mais de jogar? É pra ser um top 3? Ah, pode ser. Ah, é que na verdade eu sou uma pessoa meio complicada, porque eu não consigo escolher assim quais são os meus heróis favoritos, porque eu sempre mudo com o tempo. Então, ultimamente eu tenho jogado bastante de Crystal Maiden, porque eu ganhei uma arcana maravilhosa, então eu tenho que mostrar pra todo mundo que eu tenho uma arcana. Com Ogre e Coven, já acho. Tenho jogado mais de suporte por conta dos treinos do time. Fora isso, não sei qual mais eu tenho jogado bastante. Mas eu sou bem flexível, eu gosto de jogar com tudo, exceto com heróis que eu não sei jogar, que daí eu fico meio puta, tipo Earth Spirit, Ember Spirit. Eu já tentei, mas só que assim, a gente não tem um relacionamento amigável, então não consigo ainda. Os meus heróis, eles são aqueles heróis fáceis de jogar. Eu jogo muito de Meepo, Invoker e... Qual é o outro lá? É, não sei. O Tinker? Não, o Tinker não precisa de dedo assim. Não, o Tinker não precisa de dedo. Eu falei brincando, eu pensei que o Luiz ia me cortar, cara. Porque... Não, eu esperei a consciência bater. Ah, até parece. É mentira que você joga com esses heróis, então é isso? Os três heróis é Sniper, Sniper e Sniper. Eu já tentei jogar de Meepo, só que depois dos treinos com Meepo, meu dedo seria travado. Eu pensei, gente, vou detonar meu dedo jogando de Meepo, não quero mais isso pra minha vida. A primeira coisa que eu pensei quando eu peguei Meepo, ele vira as cópias, ele joga esse negócio aqui, captura e você mata com o teu time. Só que depois do 0/20 no jogo, eu pensei, cara, como é que os caras conseguem, velho? Eu nunca acertava o teletransporte dele, então foda-se essa merda. Enfim, eu jogo de Sniper, Weaver, e sei lá, cara, se eu fosse botar um terceiro herói, acho que eu botava o Windrange. Eu sou mais suporte. Eu nunca larguei de jogar de Shadow Shaman. É um dos meus preferidos e um dos meus melhores. Até porque Crystal Maiden. Se tu não pegar suporte, cara, o nosso time fica sem suporte. Ninguém pega, velho. Ninguém pega. mas eu sempre jogo de suporte 4 ou suporte 5, então não importa. Shadow Shaman, Crystal Maiden, com minhas incríveis 86% de aproveitamento. E Bane ou Lich. Faz tempo que eu não vejo tu jogar com esses dois. Bane eu joguei ontem. Jogou. Os meus três personagens prediletos, eu acredito que seja o Earthshaker, a Phantom Assassin e o Darkseer. O famoso sorquinho Darkseer. Bicho, o Darkseer é muito bom de jogar no Dota 2, velho. Mas eu não sabia jogar com ele no tempo do Dota 1, eu só aprendi depois que eu cheguei no 2. Voltando aqui um pouco no tempo do Dota 1, como é que vocês memorizavam os itens pra fazer? Tinha um site maravilhoso que todo mundo deve conhecer chamado Portal Dota. Sim. Ah, do coração. Eu, como sou uma pessoa muito organizada, eu tinha umas folhas sulfite assim, e era a pastinha do Dota. Aí eu pegava o herói, eu escrevia as skills, né, as hotkeys, as skills, escrevia os itens que eram bons eu fazer, quanto que custava, onde que eu comprava, se era na cena, se era sei lá onde, e escrevia o que cada item fazia. Eu seguia aquilo como regra. Cara, eu olhava pro pessoal fazendo isso durante a partida, antes da partida, e não, cara, é muita paciência que eu tenho. É por isso que eu não cheguei muito Dota 1. Eu no Dota 1, eu não tinha muito o que decorar, porque assim, eu só foquei em três itens. Foi Vladimir, Butterfly e o Tarrasque. Eu sabia esses três, meu irmão, e era quase todo... Ah, e o Battle Fury também eu sabia decorado. Eu fazia isso com quase todo mundo que eu jogava. Pegava o suporte e fazia Battle Fury. Basicamente. Quase isso. O meu começo, assim, foi basicamente igual da Portal Dota Forever. Tava o jogo aqui aberto, eu disse, eu tenho dinheiro pra comprar o item. Alt Tab. Caralho. Vou fazer Mechans. Mechans, faz assim, beleza. Fui, comprava, fazia Mechans. E assim, até que eu comecei a anotar num papelzinho e colar embaixo do monitor. Aqueles post-itzinho. Nossa, cara, post-it pra jogar Dota. Nunca imaginei. É tipo uma pequena trapaça, né? Já que o jogo era limitado nesse quesito. Hoje em dia tá tudo muito fácil. O jogo quase pega na tua mão pra te fazer o item. E ainda tem gente que não sabe a receita dos itens. Pessoal, não sabe arrastar o item pro lugar. Eu já ia falar que, pra mim, sobre isso dos itens, uma das melhores coisas que o Dota 2 trouxe foi aquele minigame de quando você tava buscando partida, de você ficar acertando as combinações. Sim, bicho. Ai, que saudade. Até hoje tiraram isso. Eu acredito que deve ter sido a patch note que eu mais chorei quando eu vi das mudanças de Dota, foi quando removeram isso. Cara, melhor coisa pra passar o tempo, velho, vai ficar treinando a memória naquilo ali. É, ele só quis trazer essa lembrança pra frente, assim. Coração apertado. Só queria machucar meu coração. Exatamente. Cara, essas horas não tá. Vou dormir pensando nesse jogo agora. Tanta saudade. Foi tanta emoção que eu caí aqui. E a gente pensava que tinha uma recompensa pra quem acertava tudo, sei lá. Eu acho, teve uma vez que eu acertei quase que 50 seguidos, mas mesmo assim não tinha nada. Era Porra, só vacilo, treinar. Cara. Eu desisti quando começou a repetir os itens. Eu fazia e começava a repetir. Tem alguma coisa errada aqui. Mas eu ainda acho que é uma das coisas assim que deveria voltar pro Dota. É um exercício mental, cara. Era muito bom isso. Falando sobre essas coisas assim que ajudam a aprender mais sobre Dota, vocês têm alguma opinião sobre o modo lá de tutorial que o Dota 2 implementou? Nem vi, nem sei como faz. Aquele que pega, os heróis que você joga no outro joguinho lá? É, que tinha... Eu tô falando do mais antigo, eu não cheguei a ver esse novo. Eu tô falando do antigão que tinha, que foi logo da primeira vez, que tinha um mapa, que era como se fosse um modo história do Dota. Que é com começava com DK. DK, aí ia pro Sniper, que ele matava o Slardal, era o Tide, uma coisa assim. Ah, sei. Então, eu não sei o que aconteceu comigo, porque quando eu instalei o Dota nessa vez, pra mim tinha parecido pra fazer. Aí eu falei, não vou fazer. Aí eu não sei o que aconteceu, daí o meu computador não quis mais rodar o Dota. Aí depois, quando eu instalei de volta, daí tipo, não tinha mais essa missão pra ser completada. Daí eu fiz porque falaram que ia dar um item do Sniper. Aí eu fiquei, jogo dava do Sniper. Dava um set do Sniper. É, ele dava um set do Sniper, eu acho que era o set do caçador de, sei lá, das quantas. Aí, tipo, no final tu matava o Tide Hunter. No final, acho que matava o Tide Hunter, sim. Ou até você ganhava o ultimate do DK pra virar o dragão. Sim. Eu achava bem honesto, ele explicava muito bem, ele explicava até como é que você fazia pra dar last hit direito. Sim, tem até um tutorial agora que ensina a dar o last hit. Tipo, se tu acertar o last hit, ele fala, ok, great. Se tu errar por pouco de pra menos, tipo, tu errou e ainda ficou HP no bicho. Ele fala assim, too soon, se tu perder o last hit, enfim. É interessante. Recomendo, porque tem gente que não sabe farmar, né, Thiago? Pois é. Tem um joguinho pro celular pra isso também. Eu tinha um jogo no celular. Daí, como eu tava ficando muito viciada no jogo, deu desinternet. Foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão. Que afinal de contas, se tu ficar viciada nesse jogo aí, a gente não vai mais ter tirinha pra acompanhar. Pode ser o próximo assunto agora. Como é que começou esse negócio das tirinhas? Como é que foi o início disso? Então, na verdade, o início não foi comigo. Foi com meu amigo, o André Paixão, era dono do blog. Porque antes da página no Facebook tinha um blog. Que, se eu não me engano, foi em 2009 que foi criado. E daí, depois, como surgiu o Facebook, né? Aí as pessoas pararam de acessar o blog. Então foi criada a página do Facebook. E eu acessava o site do Gotirinhas porque chegava chegava do colégio, depois da aula, eu abria o site para ver se eu entendia alguma coisa de Dota, né, olhando as tirinhas. E daí, eu não sei qual que é o meu problema, eu sempre tenho curiosidade de pensar, meu Deus, quem que tá por trás disso, né? Aí um dia eu pensei, vou mandar uma tirinha minha para ver se a pessoa vem falar comigo, né? Aí o menino era daqui de Curitiba, ele se apresentou, a gente virou amigo. E daí um dia a gente tava conversando de boa e eu falei, eu queria fazer parte das tirinhas e tudo mais, não sei, aquele verde assim, da zoeira, porque eu pensei, cara, ele nunca vai me chamar pra fazer parte da página dele, né? Daí ele me chamou pra fazer parte da página e eu estou na página já tem, sei lá quantos anos, meu Deus, acho que deve ter 3 anos, 3, 4 anos que eu tô nas tirinhas, algo assim. Daí ele deixou a página pra mim. Eu tava esperando pra ver se eu falava algum House of Cards ou Game of Thrones, se ela derrubou. Tava achando que ia rolar um golpe de estado aí, mas não era essa mesmo. Jamais, não faz parte da minha conduta esse tipo de atitude, não. Melhor herança. Aí ele desculpa, não teve mais... Desculpa, minha história foi muito bonita, a minha história. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu pensei que ia ser que nem a história do Bananal, cara, que lotou de CDC, aí um lá se destacou muito, ganhou ADM e tirou todos os outros. Mas pior que já rolou isso em outras páginas, né? Muito, muito louco. Isso aí já acontece direto, na verdade. É por isso que se você tem uma página, nunca dê ADM pra quem cresceu assim de uma hora pra outra. Nossa, verdade. É aquela frase conhecida, né? O poder corrompe. Exatamente. E tem aquela outra frase também. Isso aqui não é mais uma democracia. Então me obedece aí, Otávio. Ô louco. Que horror. Não, brincadeira, gente. É porque o teu amigo lá, ele nunca mais teve tempo pra mexer com a página e com o blog, né? Na verdade, ele se desinteressou bastante pelo Dota. Tipo, ele não tava jogando mais. E daí ele pegou e falou, eu não quero ficar cuidando da página, sendo que você se dedica tanto, você monta a equipe, você sempre tá postando coisa e eu não faço nada, sabe? Ele falou, eu quero passar pra você. Daí no dia que ele passou foi super lindo, a gente saiu juntos, assim. Ele veio falar, então, tem uma coisa pra te contar. Deu, meu Deus, ele vai querer me demitir no meio do jantar. Aí eu pensei, cara, não sei o que esse piá quer falar, deitado. Ele falou, não, eu quero que você vire dona da página da tirinhas. Aí eu peguei e comecei a chorar, fiquei super emocionada. É bom porque foi um gesto de reconhecimento do seu esforço aí pela página, que ultimamente só faz crescer, né? Assim, eu vou começar a chorar aqui, gente. Mas o blog não existe mais. Não, daí ele deletou. Eu até tinha pensado em voltar com a página, com o site, assim, com conteúdo diferente e tal. Só que a gente fica pensando que a nossa vida às vezes está tão corrida que você quer se dedicar com uma coisa, às vezes você não consegue se dedicar de jeito para outra. Eu pensei, se for criar um site, não vou conseguir ter tempo para... Porque deve ser uma obrigação a mais, né? Eu tenho que fazer as tirinhas na página e ter que programar conteúdo para a semana inteira num site, sabe? Eu pensei, eu acho que eu não quero isso. Tá ligado. Ah, ia ser legal um site do Dotirinhas. Um conteúdo extra, sei lá. O pessoal gosta de ficar em blog, em blog. É, quem sabe futuramente a minha ideia volta, não sei, mas ainda não voltou. Tem o pessoal também que, em vez de criar site ou blog, eles vão no formato Tumblr, que tem gente que não fica no Facebook, fica mais no Tumblr, então já é outro público que tá avisando. Tipo, você pode só duplicar os posts que vai do Facebook pro Tumblr e não fica um trabalho tão grande assim, não. Aí que tem gente que acha que o Tumblr é uma rede social mais feminina, né? Porque geralmente geralmente as pessoas que postam no Tumblr fazem material em inglês, né? Olha, o pessoal não conhece o site 8Balls. O Tumblr já deixou de ser esse negócio adolescente, cara. Tem muito adolescente, muita coisa mais indie. Mas é diversificado pra caramba. Sim, com certeza. Eu tenho um amigo que é desenhista, ele disse que prefere, às vezes, publicar mais coisas por lá, até por conta da liberdade, com o Facebook, tu tem aquele medo de denunciar teu post, se tiver uma raid de alguns zoeiros aí, tu pode cair. E no Tumblr é mais complicado fazer essas coisas. Uhum. E a gente já desviou um pouco do assunto, né? Ah, mas acontece, o que é uma gravação em que o assunto não desvia pelo menos umas três vezes? Oh, eu acredito. Enfim, é uma dica aí que a Dotirinhas é uma página muito, muito maneira e eu quero que ela cresça cada vez mais. Esse ano eles vão chegar a 100 mil curtidos, fazer um open bar aqui na minha casa. Gente, vou aparecer, fui convidada para aparecer no programa da Fátima Bernard. Mentira, fui não. Nossa. Mentira, jamais. Aparecer na Fátima, não. Tu nunca pensou Mas na entrevista. Na verdade, eu não. Pra algum programa seria interessante. Até relacionado à pergunta que eu ia te fazer, tu já faz algum stream, algum tipo de stream, alguma coisa para o YouTube? Então, no meu computador eu não consigo fazer stream. Porque meu computador assim não é um dos melhores e tudo mais. Mas eu queria muito fazer stream, porque acho que as pessoas iam se divertir bastante com as cagadas que rolam durante o jogo. Mas geralmente eu posto conteúdo no YouTube. Só que o YouTube é uma coisa complicada, né? Ainda mais a gente que faz conteúdo de Dota pro YouTube, porque geralmente, não sei porquê, mas as pessoas geralmente não têm muita visibilidade no negócio, sabe? Aí às vezes eu quero fazer um vídeo. Assim, como ensinar a guardar e tal. Daí, se eu não coloco foto minha no vídeo, o pessoal nem clica. Agora, se tem foto minha no vídeo, o pessoal vai lá e clica, porque, meu Deus, tem foto de uma menina, eu tenho que ver, sabe? Pior que é assim. Aí a gente fica com uma preguiça, assim, de fazer um negócio, não dá vontade. Tem que fazer aquela imagem personalizada. É um saco daí. Daí dá preguiça de ficar vendo coisas no YouTube. Então, eu prefiro fazer no Facebook só, às vezes. Daí eu faço... De vez em quando eu faço live no Facebook, daí é melhor do que fazer no YouTube pra mim. Pode marcar depois. Porque eu tô precisando disso aí. Marcar o quê? Se você fizer um vídeo sobre o Ardar. Ah, sobre o Ardar? Não, eu já fiz um vídeo sobre o Ardar, meu Deus. Eu tô precisando muito aprender a Ardar de novo. Ensina os novos spots do mapa novo, hein? É. A gente tava assistindo o campeonato, quando no jogo da SG os caras colocaram a Ward lá no canto do mapa. Todo mundo, porra, que massa! E eu, meu Deus, eu não sabia que dava pra fazer isso! A Ward, aquela do Tinker? É, do Tinker, pra pegar Nossa, aquela Ward é maravilhosa. A gente tava acompanhando o jogo, o pessoal aqui do Real Hora. Aí teve três tipos de comentário. Tipo, eu não sabia que dava pra pôr o Ward ali. Aí o outro, eu sempre soube. E eu, caralho, o pessoal ainda guarda no jogo. O nível de time que eu pego. Eu tava jogando sozinho, tinha uns 2 meses. Aí eu, caralho, nunca mais tinha visto uma Ward no jogo. Nem sei mais o que é Ward. Mentira, eu sou a maluca da Ward. Às vezes, quando eu tô jogando junto, daí a gente tá treinando e tal, e meu amigo quer comprar o Ward também, não posso ver o Ward disponível que eu tô comprando, porque me dá um negócio nervoso não ver aquele mapa brilhando. Abaixo do 2K, todo mundo é Matthew Murdock, o Demolidor. Todo mundo vai vai se enxergar mesmo na doida. Ah, o negócio é ser vida louca mesmo, né? Eu desde que o mapa mudou, não faço a mínima ideia de quais são os lugares bons pra guardar. Aí eu, tipo, eu compro as wards e deixo na base e digo, ó, oh, alguém que sabe guardar, guarda aí que eu não sei não. Ah, meu Deus, o melhor comentário que eu faço disso é... Ah, cara, ward é que nem suporte, é psicológico. Vai na fé aí. Exatamente. Avisa os Mas falar de suporte, velho, até hoje eu não esqueço que teve uma partida que foram os 5 caras do meu time com suporte e a gente ganhou. Foi assim, o dia mais gratificante jogando Dota. O dia que suporte deu tem poder, de suporte. É, foi tipo a reviravolta dos oprimidos, sabe assim? Oh, meu Deus. Rampage. Eu acho que a gente pode comentar sobre a entrevista do Pingão. The Best Man. Ah, esse tipo... Nossa, cara. Esse tipo... Aí eu falei, a melhor parte da entrevista... Eu tenho as minhas dúvidas sobre essa entrevista, porque pra mim, a gente que maldade fica usando o Kingão. Eu adoro o Kingão. O Kingão é meu miguxo do cu. A melhor pessoa do mundo, ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas a melhor parte da entrevista pra mim foi a parte que ele fala. Que ela pergunta, ah, e o que que você fala... É, ela não lembro de aquela pergunta. Mas ela pergunta um negócio de, tipo, ah, o que que ele falou pro time dele no negócio que aconteceu e tal. Aí ele responde assim... Eu falei, I talk to my boys. Mas pra mim, The Best Man ainda é o melhor. They are the best, man. Those guys are the best. The thing is, tipo, very tipo, cara, it's tipo. A gente ficava contando isso, tipo. Cada vez que ele falar it's tipo agora na entrevista, a gente dá um shot. It's tipo. Ai, cara. Mas o melhor era a cara da Shiva. A Shiva olhando assim pra ele, o que é que esse maluco tá falando? Ela tava se segurando pra não rir, tadinha. Pô, cara, e aquela entrevista antes do jogo da Secret que ele fala, ah, acabar a partida aqui, a gente sabe que a gente vai perder. Eu vou lá no motel, chorar e tomar cerveja. Como eles teve uma entrevista, no, eu acho que foi no T3, que tava ele e o Puppy, aquela doidinha perguntou pra ele, é, e você, Dandy, como é que você tá se sentindo? Ele olha assim pra câmera e good. A entrevista que ele fica falando careta, né? Sim. O que ele tá tentando fazer? Não sei qual que é o problema dele. Mas esses dias, eu demorei, olha, fui muito chateada porque eu sou a namorada brasileira do Dandy, né? E um dia eu, sei lá, que tava fazendo, sei lá, pra fazer, porque eu não queria estudar pra prova, resolvi acessar o Instagram dele. Eu acessei e quis ver as fotos que ele foi no mercado, né? Aí eu olhei, tinha uma foto de uma menina com ele, eu pensei, gente, quem é isso? Quem que essa menina pensa que tá fazendo com o meu homem? Aí eu peguei, essa acessei o perfil dela, eu pensei, meu Deus, que garota bonita! E tipo, tinha muitas fotos dela junto com o Dandy. Aí eu fiquei olhando, eu tinha foto com a mãe do Dandy, então, gente, não é possível. Eita! Aí era a namorada dele, eu fiquei, não! Quebrou, não, como eu só fui descobrir isso só agora? É, por isso já que dizia... O link dela é Broken Inside. Tá quebrado. Ah, então. Agora tudo mais sentido. Tudo mais sentido, cara. Ela tava só no estilo Seu Jorge, tô namorando aquele pro player, só não sei se ele me namora. Exatamente. Bem assim. Foi uma decepção, mas aí era uma querida, ela veio, eu conversei com ela, depois ela veio, eu tinha falado pra ela que eu era brasileira, né? Daí ela foi, tava na Major, né? Ela tava falando que tava torcendo pra SG. Daí, enfim, nosso papo se encerrou aí, porque eles perderam. Daí, ela não falou mais comigo. Tá legal, moça. Ia ser pra se ela falasse, ah, vou ali ficar com o meu homem. Né? Vou ali dar uns pregas do Dandy. Deixa que eu dou um beijo nele por você, tá bom, querido? Queridinha. Queridinha. Queridinha. Ai, meu Deus. Eu posso compartilhar uma experiência triste que aconteceu comigo? Outra? Bora, manda aí. Pode mandar. Então, ano passado, no TI do ano passado, como eu estudo de tarde, né, a maioria dos jogos que estavam tendo do TI eram à tarde, né? E eu pensei, cara, como que eu vou fazer para assistir os jogos na faculdade agora que eu tô com o celular decente, não sei o que eu vou fazer. Aí eu pensei, vou baixar o aplicativo da Twitch. Daí eu baixei o aplicativo e tal. Aí, como eu sou uma aluna de Empire, eu sempre sento na primeira fila. Então eu chegava de boa, falava para os meus professores, olha, tá rolando o campeonato mundial de Dota, não sei lá o quê, eu tenho que acompanhar, eu tenho que acompanhar. Daí, os professores falavam, não, pode acompanhar, presta atenção na aula e tudo mais. Aí, beleza, tá. Aí, não lembro quantos dias, eu escrevi uns 3 dias. Aí, no quarto dia que eu fui entrar, tá, tinha falando que o aplicativo estava bloqueado na faculdade. Eu pensei, meu Deus, como assim o aplicativo está bloqueado, né? Aí um dia chegou um professor para mim e falou assim, ah, você que tá vendo o joguinho do meu da aula? Ih. Eu falei, não, não tô vendo joguinho nenhum, tô vendo Dota. Aí... Isso aqui não é um joguinho, isso aqui é Dota, porra! Isso aqui não é um joguinho, meu querido, como você usa falar assim, né? Ele, ah, não, porque o pessoal da informática viu e eles resolveram bloquear. Eu fiquei assim. Fuck nice. Eu não consegui mais ver os jogos do TI na aula. Foi muito triste aquilo pra mim. Essa é a vantagem de quando você é o rapaz da informática. Exatamente. O rapaz da informática devia estar dando muita risada de mim, mas aí depois eu descobri que tinha o YouTube Gaming. Daí pelo YouTube Gaming eu consegui acompanhar, mas ele deve ter se divertido muito com a minha cara. Mas aí ele não bloqueou o YouTube Gaming também, não, né? Não, eu achei que ele ia bloquear, mas ele não foi esperto, eu fui mais esperta. Os caras não jogavam Dota no TI lá. O pessoal aqui da computação elegeram um representante pra cuidar do laboratório. E esse cara era viciado em Dota. Tipo, ele durou muito, mas os veteranos odiavam ele, porque ele deixava tudo de acontecer lá, cara. Então, o pessoal jogava CS, Dota. Só não foi na época que queimaram o laboratório. Mas isso foi a época que proibiram comida. Depois, só proibiram Dota... uns 5 anos depois. A época que proibiram comida, meu Deus. É, porque antes podia comer, mas aí o pessoal vandalizou. Aí tacaram fogo lá no PC. Entendi. É. Entendi. Avacalharam. Assim, comida dentro de laboratório nunca dá muito certo. Bicho, e era uma maravilha, porque até você poderia ficar mais tempo lá no laboratório à noite. Mas começou as regras a partir daí. Já cheguei com essas regras aí em vigor. Aí começou o negócio do Dota, e o ADM lá era mó relaxado em relação a isso, até porque ele jogava e acompanhava o cenário de Dota. Então o laboratório era mais pra jogar Dota, cara. Até que fizeram Game of Thrones lá e mudaram o ADM e esculacharam eles pros professores. Foi lindo de golpe. Ver. É golpe. Foi lindo demais de ver as discussões no Facebook. Aí alguém marcava professor e, meu Deus do céu... apaga os comentários. Rampage. Sim, competitivo, cenário brasileiro, essas coisas. Qual é o cenário brasileiro do Dota, cara? O cenário brasileiro é the best man. Isso, tipo, só tem um time. You know, it's tipo... cenário it's brasileiro, tipo... ele... kind of crescendo. A lot of experience. A Geist. Gente, eu sofri, eu amo que eu sofri, eu mandei pro Matheus, né, que faz parte da SG, eu mandei pra ele, cara, eu traduzi a entrevista do Kingão, mas tinha horas que eu tinha vontade de puxar a cadeira aqui do meu lado e falar, Kingão, senta pro meu lado, agora você me diz o que você quer dizer aqui, porque eu não estou entendendo, é muito difícil. Foi a tua tradução que chega o momento que diz, eu não entendi o que ele tava dizendo nesse trecho. Ai, caralho. Não, quem traduziu isso foi o Morta. Eu fiz a tradução, mas aí eles não postaram na página da SG. Eu fiquei puta, eu falei, não, vou postar na notinha do que eu traduzi também, porque o Morta postou um negócio tudo cagado, não vou postar agora a minha versão correta. É tipo o pessoal que legenda entrevista do Stallone, cara, porque ele fala pra dentro. Então o pessoal meio que tu presta atenção que ele continuou falando, mas não tem nenhuma legenda saindo, porque o pessoal não sabe o que ele tá falando. Tipo, se eu fosse o pessoal de marketing de uma dessas escolas de inglês, a IAS, essas coisas, eu, cara, oferece uma aula aí pro pessoal da SG pra não passar vergonha no próximo campeonato. Mas eu achei engraçado que todo mundo usou só o Kingão, né? Porque acho que o Kingão é a figura que não falando por maldade, mas o Kingão é a figura que é zoada pela SG. Zoada no sentido tipo carinhoso, entendeu? Igual a Navi tem o Dendi, a SG tem o Kingão, entendeu? É o que tem o maior carisma. É porque... Eu vi, isso é isso que eu queria dizer. É porque ele é gordo. O Cat também falou coisa errada, eu chorei rindo quando ele mandou na partida o negócio em inglês, o Tavo também. As coisas que eu não dei entrevista em inglês foi o ADR, né? De resto, todo mundo falou inglês. Quando eles pausaram a partida, the mouse is not Worked. The mouse is not stopped. Not stopped. To work. O negócio assim, oi? Oi? Então tá de boa? Que espécie de inglês é essa? Por que que tá pausado, então? Por que que tá pausado? É realmente a pergunta. Olha, que eu fiz. Que espécie de dialeto inglês é esse? Por que que o pessoal da Secret tava pensando nesse momento? Eu falei, ah, cara, não sei, cara, são brasileiros. Sabe uma coisa que eu achei super zoada? Agora é o momento, vocês estão desabafo. É... Quando a PEN uma vez jogou contra a IG, né? Foi contra a IG? Foi contra a IG. É, então, né? Que daí eu fiz um negócio para as pessoas zoarem, o negócio da Secret, não sei lá o que, né? Tal. Aí o pessoal nessa hora esquece. Ficou falando da IG, não sei lá o que. Ai, não vamos zoar da IG, porque não sei lá o que. Mas eles esquecem que eles zoaram nossos queridos falando, eu não vou esperar, sei lá quanto tempo para jogar essa merda. E fala um monte de porra lá. Daí o pessoal fica, ai, porque nós somos brasileiros, né? A gente não pode ficar zoando as outras pessoas, não sei lá o que. Aí eu fiquei muito bravo com isso, muito bravo. Tipo, e nessa mesma conversa, eles ficaram falando, ah, vocês estão aqui por sorte, vocês não merecem estar aqui, ficaram, tipo, diminuindo a capacidade da PEN. Ah, gente, se fosse eu naquele palco ali, já pegava e dava um soco na cara, sumia e falava assim, escuta aqui, seu moleque de merda, vem aqui que a gente vai conversar mais de perto. Eu lembrei daquela cena do procurado, que ele pega o teclado e taca na cara do essa ia ser minha pessoa que sumiu, porque eu não gosto dele. Isso aí só se resolve da base da tijolada na cara, quando ele é o avô do Chris. Exato. Ah, então, quando eu tiver a oportunidade, ele vai me esperar. Que horror. Pega o zap dele e manda o negócio da piroca pra ele. Não, pedofilia daí, né? Porque ele é menor de idade. Nem sei. Caralho, como, tem isso. O meio já tem 18. Ah, então já é maior de idade. Então dá pra fazer zoeira. Pode jogar o negócio da piroca. Já aguenta. Sumeu aquele menininho mimadinho. Os pais fizeram tudo pra ele. Nunca disseram não. Mandou, e tá aí hoje. Mandou foto assim, olha, eu fiz uma montagem de você segurando a Major. Aí quando ele vê, nega na ai, caralho. O que que tem que falar mais de competitivo? Acho que falta só mais um tópico e já tá em uma hora de conversa. Era bom só tu checar logo se tá gravando mesmo. Não, tá gravando, eu tô vendo aqui, pô. Ah, beleza. Não desespero, porque... Não, já tá. Eu tô vendo aqui, tá uma hora aqui de gravação. Eu tô vendo aqui. Ah, então tá certo. É basicamente isso, porque eu comecei a ter contato com competitivo de Dota aqui no Brasil quando eu comecei a assistir a stream do Falco, não sei se tu lembra. O Giro, né? É, o Giro Falco. Uhum. Eu participei, entre aspas, de um campeonatozinho que ele tava organizando e... Eu vi, eu joguei contra o GRD, contra o ADR, e eu pensava, caralho, esses caras jogam demais, eles devem fazer um puta sucesso no mundo todo. Aí foi quando eu fui atrás do competitivo mundial do Dota. Foi quando veio o TI-12, TI-13, TI-14, que eu vi, cara, o Brasil não é nada lá no mundo. Não é nem cogitado, tá ligado? Isso, uhum. Começou agora porque ganhou... uma classificatória, sendo que, enfim, qualquer timezinho pequeno pode ganhar essa classificatória, já que é aberta. Mas graças a Deus eles foram pra lá e representaram, desceram o cacete na Secret. E agora abriram as portas. Encheram as cores de orgulho. É que na Tanto verdade que... o problema... Ai, desculpa, pode terminar. Não, só ia falar que agora tá tendo um rumor que a próxima Major pode ser aqui, no Brasil, ou então em algum lugar da América do Sul. Ah, vai ser no Rio, isso. Vai ser no Rio de Janeiro. O Rio ou São Paulo? Eu acho que vai ser no Rio. Seria muito legal, velho. Ah, eu me imagino tiver na praia, agarrando o Aga no meio da praia lá. Assim. Eu já vou adiantando aqui que se for ter Major aqui no Brasil, eu arrasto o Thiago pra lá, nem que seja pelo pé. Pô, a gente vai, pô. A me arrasta também, tu tem duas mãos. Arrasta cada um. É, tem alguma praia lá que a gente pode acampar? A gente fica embaixo de uma ponte lá, é sucesso. É, do bem perto do evento. Falando no competitivo de uma maneira mais pessoal, tipo, por que ninguém fala que você não deve fazer competitivo assim que você tem um level pra fazer? Ninguém me deu essa dica, cara, me arrependo até hoje. Tô já... Pra acertar o MMR. Pois é. Eu vou lá fazer minhas partidas, né? Não sei nem comprar um item direito. Já tô ofidando. Aí foi assim que... Ah, eu imagino os times que o Thiago jogou. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Pior que tinha gente pior que eu. Aquela draw. A gente pegou uma draw que tinha incríveis 63 de MMR. E ela perdeu em uma partida. Como isso? A pessoa tem 63 de MMR, cara. Tem um print aqui. Posso... Eu tenho curiosidade como a pessoa consegue fazer isso. Manda um print de novo. Manda um print de novo aqui no chat, Luiz. Fane, velho. Gente, não é possível. Por sorte, quando eu fiz a minha, eu ainda consegui pegar 2.900. Isso que eu fiz logo no começo. Ah, acho que eu fechei a minha em 1.200, cara. Eu consegui chegar a 2.000 ainda. Aí depois desse de novo. A minha, claro, eu fiz... Abrindo imagens. Meu Deus do céu. A minha eu fiz, eu fiquei 3.000. Olha, eu de aí snipe. Eu caí. Ah, não, não tô de snipe, e não. E depois eu tava com o snipe passando raiva com vocês. Aí teve, eu desisti de ranked quando eu perdi 64 em uma partida. Eu fiquei assim, não vou mais jogar isso aqui não. Só pra passar raiva mesmo. Mano, Tô chocada vendo as imagens aqui. A draw 63, cara, ela tá road 1 to 0. 1/11. Ela, com seus 3 itens... 45 finalizações em 30 minutos. Sabe qual é o problema dessa draw? É que ela caiu no nosso time. Não, o problema dela, pô, é porque ela tava com a passiva da flecha de gelo ligada e tava pegando nela. Caralho. Só pode. Ela tava atirando flecha pra cima e não saía de baixo. Coitada. Ó, mas eu só tenho que fazer uma observação que ela ainda farmou melhor do que o Thiago. Ai, mas tá bem. A gente ignora tem o fato tem do 32, Thiago. 32 creeps, né? Tem uma pessoa ali de bebê que farmou 30, olha só. Farmou uma creep por minuto. Aí no outro time tem um Witch Doctor 2/5 com 20 finalizações com um cetro de Aghanim. Não, exemplo. Faça só as do Kingão minhas. The best man. Exato. Hoje eu aprendi a farmar, consigo passar de 100. Tá ótimo, né? Tô. Em duas horas de jogo. Bom, daí fica meio difícil, né? Daí eu não sei o que eu posso dizer pra você. É só eu falar que eu só tenho um braço, então fica difícil dar a finalização. Que maldade. E essa Legion fez uma Battle Fury, velho. Nunca vi uma Legion Battle Fury. Eu já vi tanta coisa jogando nessa bracket de 2.000, velho. Tanta coisa. Sente aqui, jovem, deixa eu lhe contar uma história. É o famoso país das maravilhas, né? Do isso. Dota. Dota dos sonhos é 2.000. Adoro fazer item zoado. Quando eu tô ganhando o jogo, faço item zoado mesmo. Faço Desolator pra Crystal Maiden. Faço esse tipo de item. Porque acho que já fiz Radiance, Desolator e Atos pra Crystal Maiden. Tava matando geral. Viu só? O pessoal duvida. Não é duvidar. É muito bom. Aproveitando que vocês falaram em Atos... Eu só tenho que dizer que meu Skyref agradece muito pela mudança no Rod of Atos. Ficou lindo aquele stun. Ficou muito lindo isso. Qual foi a mudança? Pelo amor de Deus. Ele antes dele dar slow, agora ele enreda a pessoa no chão. Enreda? Nice. Fica enredado. Enreda. O nome do status agora é enredado. Enredado. É o que? O stun? Só que a pessoa continua funcionando, ela não anda. Só não pode se mover mesmo. Stun desabilita a pessoa, enredado só impede ela de movimentar. Tô ligado. Aí como o ultimate do Skyref é aquele que ele dá tipo uma explosão em área e fica um tempão lá causando dano, combina perfeitamente com ele. Eu odeio quando pegam o Skyrof e Legion no mesmo time, aí é de fuder. É complicado. Nossa, com Void também. Combi um beijo. É por isso que pegou Legion. Tem que ter um Dazzle. Não importa em qual time. O time que tiver 10 é o que vai dar bom. É o que vai dar bom, né? É tão bom que eu consegui deixar o Thiago forte de Legion. Eu não errei nenhuma ult naquela partida. Tava quase só com... deu 3. Não, eu tava quase com a Divine viva, cara, na final do jogo. Aí vai ver os outros jogadores. Era um Lion, Legião, um Dezo, um Cristal. Não, pera, e uma Legion. E eu era o Lion. É isso aí, amiguinho! Gaguei. Eu queria agradecer aqui a participação da Broken Side, do Dotirinhas. Eu chamei ela assim bem em cima da semana que eu queria gravar, mas deu tudo certo. Ai, capaz. E obrigado. Eu que agradeço de estar aqui essa noite, apesar de estar meio sonolenta, assim, querendo minha cama, mas agradeço a presença de todos. Uma madrugada de sexta passada. Não sei se eu fiquei envergonhado ou se eu fui seca, porque senão as pessoas não vão me aguentar falando demais, então. Mas eu gostei, adorei, muito obrigada. As pessoas vão conhecer um pouco mais da a dona das tirinhas. A pessoa que faz as tirinhas muito fodas, mas não sabe fazer uma frase de apresentação. Ela não sabe fazer uma frase de apresentação, essa não, sou eu. Na próxima ela vai ter muito tempo pra pensar a frase de apresentação dela. Não, vou passar a semana inteira pensando aí numa frase assim. Começa ela de hoje. Ela vai chegar aqui, vai recitar uma poesia quando for fazer a entrada. Aí todo mundo vai ficar calado, vai passar aqueles 15 minutos pra gente pensar em alguma coisa pra se igualar. Exatamente. É tipo o Skywrath Mage, quando ele prediz a vitória, ele passa do minuto 5. Do segundo 5 até a First Blood falando por que é que ele This is in the bag. Caralho, eu nunca fala vi muito, isso. Fala muito, muito, muito, muito. Dá raiva, dá vontade. Nossa, de quitar da partida. É um saco de... mesmo jogar de Sky. Vê se tu consegue achar esse áudio aí do Skywalk pra gente botar aqui no programa. Não, vou procurar. Manda pro Ian pra ele botar no finalzinho. Pera, deixa... É, voltei a gravar aqui. Mas peraí, pegou ao menos a abertura ou alguma coisa? Não, não gerou nenhum arquivo. A gente vai ter que fazer aquela falsidade de imitar de volta. Brincadeira.